demora. Chuva de saudade demora. Nostalgia é guarda-chuva desse irmão, e para-raio é o pobre violão. Mas chove, chove lá fora. Chuva de saudade demora. Nostalgia é guarda-chuva desse irmão, e para-raio é o pobre violão. Chove dentro de mim, dilúvio de solidão, angústia que faz sofrer. Não dei valor a meu tesouro. Quem só viu lata não sabe o que é ouro. Mas chove, chove lá fora. Chuva de saudade demora. Nostalgia é guarda-chuva desse irmão, e para-raio é o pobre violão. Chove dentro de mim, dilúvio de solidão, angústia que faz sofrer. Pois boemia é pra poucos, cachaça é água que acaba com o caboclo. Mas chove, chove.